Sente-se conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Oi. Bom dia, senhores ouvintes de todo o Brasil. Boa tarde, senhores ouvintes da Europa. E boa noite, senhores ouvintes do Japão. Bom dia, nosso querido Evaldo, na mesa de som. Agora um pouco escurinho, mas está escurinho, eu digo a luz, tá? É, que eu sempre falo essas coisas fora de tom aí. Mas é, bom dia, Evaldo, da mesa de som, que irá deixar a minha voz mais séria hoje. Presta atenção. Eu queria agradecer aos ouvintes que estão ligando e enviando cartas e e-mails para nós com palavras de incentivo, e gostaria de destacar um ouvinte em especial que diz gostar muito do nosso programa e que considera que eu sou o homem mais sério da Rádio Mundial. Eu acredito que ela deve estar falando também do nosso programa, o programa mais sério da Rádio Mundial. E da doutora Mônica, né? Que a doutora Mônica também é a mulher mais séria da Rádio Mundial. Eu concordo plenamente com ela. Mas, continuando, eu queria agradecer de coração mesmo essa ouvinte e a você que está falando, mamãe, por essas palavras tão incentivadoras, e por favor, continue ouvindo o nosso programa. É, minha mãe sempre gostou do nosso programa e achou muito sério. Eu queria também mandar um abraço especial à nossa ouvinte, Valdelice, e dizer que gostei muito do seu novo corte de cabelo ao estilo Dilma. Ela está parecida. Eu falei, nossa, quase me assustei. Mas vamos aos nossos assuntos sérios de hoje e vamos passar a palavra à doutora Mônica, que irá nos agraciar com a sua voz suave, com as novas informações sobre a horta em casa. Mas antes gostaria de dizer que quem vos fala com esta voz séria que estou fazendo agora é Miguel Ferrari. Sou biofísico e psicólogo e hoje vou falar sobre um mundo sem doença. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, Miguel. Bom dia, Evaldo. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Mônica, eu sou dentista e pratico uma odontologia natural desintoxicante. E sou esposa do Dr. Miguel. Nós temos recebido realmente muitos e-mails, muitas ligações dos ouvintes que querem maiores informações sobre o que é bokashi e o que é produto EM. Como vocês devem lembrar, nós agora estamos, toda vez que o paciente, fazendo uma divulgação, né, desse produto EM, produto bokashi, que é muito difícil de encontrar. Então, nós temos o consultório, toda vez que alguém vai fazer uma consulta, nosso consultório já leva um produto EM e um bokashi gratuitamente. O valor deles é muito baixinho, então nós estamos dando esse presente a você, ouvinte que vai nos visitar e vai até o nosso consultório. Então eu vou explicar, as pessoas têm perguntado o que fazer, o que é EM, microorganismos eficazes. O EM é um líquido, ele contém vários grupos de microorganismos que têm bactérias ou outros microorganismos que têm funções diferentes, cada um tem a sua missão, forma e função. Dentre os quais nós podemos citar bactérias produtoras de ácido lático, de leveduras, actinomicetos, fungos filamentosos, bactérias fotossintéticas, e que através de um mecanismo especial que faz parte da própria função dessas bactérias, existem juntas dentro de um mesmo líquido, que é o microorganismos eficazes, EM. As enzimas, as substâncias bioativas, os aminoácidos, os ácidos nucleicos, etc., produzidos pelas diversas espécies de bactérias e micro-organismos, exercem uma influência positiva no crescimento da planta. EM é a abreviação de micro-organismos eficazes. E os efeitos do EM na sua horta, na sua planta? Aumenta a produtividade agrícola, melhora a qualidade. germina, floresce, frutifica e ativa o amadurecimento. Reduz os danos fisiológicos nas culturas. O uso promove o uso eficaz dos nutrientes do solo. Reduz o emprego de fertilizantes ou não há necessidade de usar fertilizantes químicos, nenhuma necessidade. Mas reduz o uso do bokashi. Quando você usa M, você não precisa usar tanto bokashi. Promove o uso eficaz da matéria orgânica não decomposta. Aumenta a fotossíntese, reduz os prejuízos causados pelo plantio consecutivo, reduz danos às pragas, aumenta a agregação do solo. O solo, muitas vezes, da sua quintal, ou mesmo a terra que você compra para fazer a plantação em floreira, é uma terra solta, uma terra desagregada. E o EM, ele aumenta essa agregação, é como se fosse uma cola. A terra fica mais unida e mais úmida. Ativa a raiz, a formação da raiz, quando você planta uma semente. E controla os micro-organismos que são fitopatogênicos. O que significa isso? Que causam doença nas plantas. Então, eu já expliquei nos nossos outros programas como que a gente usa o EM. Basicamente, ele é utilizado em spray. Você deve diluir 1 ml de EM para cada litro de água. E você espirra na sua hortinha com um pulverizador, espirra na terra quando está fazendo a compostagem, quando está fazendo a plantação. Agora o bokashi. O que é bokashi? É um nome japonês, se escreve B-O-K-A-S-H-I. Nossa, que difícil. Eu escrevi bokashi, parecia francês aqui. É um nome japonês dado à mistura de vários farelos fermentados com micro-organismos eficazes. Então, no bokashi existem micro-organismos eficazes também. Essa fermentação pode ser aeróbica, ou seja, na presença do ar, e anaeróbica, sem a presença do ar. Na fermentação aeróbica, há o desenvolvimento de micro-organismos que precisam de ar. E na anaeróbica, não. Esse outro produto que não precisa de ar é chamada Kenki Bokashi. Mas nós estamos aqui falando do bokashi, da fermentação aeróbica. Qual é o principal objetivo? Melhorar as condições físicas, dá uma melhor agregação da sua terra, ela retém melhor a água e drenagem e reduz a erosão, quando a sua terra fica muito aberta, fica cheia de rachaduras. Ela melhora as propriedades químicas, tem menor perda e maior disponibilidade de nutrientes. Sua planta tem mais nutrientes que ela pode dispor, que ela possa precisar. E melhora as condições biológicas. Melhora o equilíbrio biológico e menor infestação de doenças do solo, reduzindo na obtenção de um produto agrícola de baixo custo, mais saudável para o produtor e consumidor, e não agressivo ao meio ambiente. Então, se eu disse aqui que o produto agrícola é de baixo custo, o ouvinte pode estar pensando, então por que que o produto orgânico é tão caro, né? Se você vai no supermercado. Seria lógico, né? No supermercado, nas lojinhas que vendem orgânicos, é 30% a 50% mais caro do produto convencional. É mesmo? Por isso que o cartão está tão alto. Aquelas contas e fica, nossa. É porque o produto orgânico, existem poucos produtores de orgânicos hoje em dia. Porque a indústria do agrotóxico e do aditivo químico é muito forte. Os produtores têm muita dificuldade de conseguir comprar semente sem ter que comprar os aditivos químicos também. É quase que uma obrigação, é uma compra casada. A partir do momento que essa consciência for aumentando, e essa sementinha que nós estamos plantando aqui também, eu tenho certeza que a produção de orgânicos vai aumentar. E aumentando a produção, claro que o preço vai cair. Tem países que já está mais baixo, não tem? Tem países que é praticamente igual. Alguns países da Europa, é uma pequena diferença, 5, 10% de diferença. No Brasil, como ainda está muito no começo, a produção de orgânicos ainda é muito caro. Mas a tendência é, divulgando e ampliando essa plantação, esse custo cair vertiginosamente. Então, eu expliquei aqui o que é o bokashi e o que é o produto EM. O objetivo, como utilizar. Para você, ouvinte, que está fazendo, rapidamente eu vou explicar. Numa floreira, num vasinho, você coloca no fundo desse vasinho a argila expandida, que são aquelas pedrinhas redondinhas, para poder drenar a água que você for regar o seu vasinho. E depois você coloca a sua terra misturada com bokashi, que é esse produto que eu acabei de falar. Ele é composto de farelo de arroz, farelo de mamona, de soja, casca de amendoim, casca de arroz, farelo de trigo, farinha de carne e osso e farinha de peixe. Mas pode ser feito em casa. Mas é um pouco difícil da gente conseguir fazer todos esses elementos misturados com farinhas e nas quantidades corretas. Então, o bokashi está disponível para compra na Coren Agricultura Natural. E nós é aquele produto que nós estamos te presenteando. Ou se você quiser, você pode encomendar também na própria Coren, pode encomendar com a gente. É muito mais fácil comprá-lo pronto. E mistura esse bokashi, coloca uma camada de composto orgânico, aquele que você vai fazer no ecobaldinho, que tem a receita no nosso site, que eu já passei para você. Mais uma camadinha de terra e você põe a sua semente ou a sua muda. Cobre com terra e rega com o produto EM. Pronto, é bastante simples. E tá pronto a sua floreira orgânica, que vai dar ou o seu tomate orgânico, seu alface, a sua erva cidreira, hortelã, qualquer erva que você queira, você goste, que a sua família aprecie. Então agora eu vou passar novamente para o Dr. Miguel, que hoje ele vai falar para a gente sobre um mundo sem doenças. E mesmo assim, se você ainda tiver alguma dúvida, por favor, ligue para nós no telefone 3081-0829 ou entre no nosso site e mande um e-mail. Nós também teremos o maior prazer de responder, de esclarecer suas dúvidas. Obrigada. Ah, ótimo, fantástico. Aliás, eu queria falar também que muitas pessoas têm ligado para nós e têm caído na secretária eletrônica. Se por acaso vocês deixarem o telefone, deixam bem claro o seu telefone. E se nós não respondermos em 24 horas, volte a ligar, porque pode ser que o número que nós entendemos está errado. E já aconteceu muito isso a semana passada, e a retrasada. E aí, porque teve esses feriados todos, então teve essa confusão toda. E eu fiquei sem poder responder alguns clientes, alguns pacientes, porque, infelizmente, estava errado o número, eu não sei como acessar. Muito bem, mas a doutora Mônica acabou de nos falar que temos que ajudar a terra, porque ela também está doente, e eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Eu pergunto aos senhores ouvintes, vocês já imaginaram como seria um mundo sem doença? Um mundo em que nenhum habitante da terra sentisse dor? Um mundo em que pudéssemos nos alimentar sem nos preocupar da procedência desse alimento, seja ele vegetal ou animal? Será mesmo que é possível ou é somente um sonho que estamos tendo acordado? Eu digo a vocês que é possível. Talvez eu e vocês estejamos um tanto quanto distante dessa realidade, mas eu vou contar aqui o que eu tenho feito para me aproximar o máximo possível dessa realidade. O primeiro item é: eu sou sincero comigo mesmo. Isso é muito importante. Eu sou sincero comigo mesmo. Não fico dando desculpas do tipo: acho que aquele camarão, ou a coxinha, ou a maionese me fez mal, por isso estou me sentindo mal hoje. Ou tenho que não tenho certeza que não deveria tomar aquele vento, assim não teria ficado resfriado. Ou não devia ter abusado do vinho, que não estava tão bom assim, e eu fiquei, não teria essa dor de cabeça que eu estou tendo agora. E assim por diante. Eu sempre me volto para mim mesmo e procuro dentro das minhas emoções o que estou sentindo para saber o motivo desse sintoma. Sempre procuro resolver o problema e não o sintoma. O segundo item que eu sempre faço é: busco na minha farmácia interna a solução. O que está dentro de mim, o corpo humano tem uma farmácia fantástica interna. O nosso organismo tem uma fantástica farmácia interna e é capaz de retornar ao equilíbrio por si só. Mas claro, todos nós gostamos de ter a solução do problema para ontem, não é mesmo? Tudo tem que ser rapidinho. e com isso vai buscar em produtos fora do corpo a solução do problema interno do corpo. Por exemplo, ontem eu atendi uma senhora que me procurou porque ela recebeu a informação de um exame que ela fez que tinha problema da tireoide. Na realidade, ela só sentia um pouquinho de cansaço e foi procurar um endocrinologista que mandou fazer exames de tudo. A resposta desses exames foi deficiência de T4, que é um hormônio. Mas voltando a essa senhora, ela sentiu que a prescrição do médico não estava correta. Ele havia prescrito o T4. Então ela me procurou para o exame de bioressonância, que é um exame mais completo do que qualquer exame conhecido até hoje e pode trazer o diagnóstico exato do que está acontecendo com o paciente. Novamente, acabei saindo do meu assunto principal, pois eu estava falando sobre a senhora, né? Pois então, essa senhora chegou ao meu consultório com aquele monte de exames e eu, em respeito a essa senhora, dei uma olhada nesses exames que não significam nada para mim. Comecei a fazer o exame de bioressonância e não deu 30 minutos para eu começar a ficar muito desconfiado do coração dela. E aí eu perguntei: a senhora tem alguma coisa no coração? E ela me respondeu que já havia feito uma cirurgia no coração e que estava tomando um remédio prescrito pelo cardiologista. Eureka! Fui pesquisar a bula do medicamento e lá estava. E como efeito adverso poderia afetar a tireoide. Vocês podem imaginar o que eu fiz, certo? Eu comecei a tratar do coração dessa senhora, pois a tireoide estava boa. E ainda mais, ontem foi o dia das surpresas. Ontem eu tive um outro paciente que eu achei fantástico. Eu não vou mencionar o nome dela, mas ela deve estar ouvindo a nossa rádio. E eu vou falar para ela que estou dando um puxão de orelha nela. Imaginem vocês, doutora Mônica, que já sabe como é que são essas coisas de boca. Essa senhora veio ao meu consultório com um sintoma de dor no estômago, dor no braço, problemas no joelho, dor nas costas. E ela ficava assim: ah, estou me sentindo muito mal, preciso tomar tantos remédios. Acho que eu tinha uns 7 ou 8 remédios que ela tomava, desde pressão e tudo mais. Muito bem. Aí vou lá verificar o que é que está acontecendo e surpresa. Eu falei: a senhora está com um problema de dentadura. É? E ela me contou o que ela fez. Imagine você, ela pegou um aprendiz de protético, um camarada que estava fazendo como um estágio de protético, fez uma dentadura superior e inferior com esse protético, pagou 50 cruzeiros, desculpe, 50 reais, não era cruzeiro, mas é reais. Sou antigo, né? E agora falei minha novidade. Mas pagou 50 reais nessa dentadura e ainda por cima faz 3 ou 5, 4 anos que ela fez a dentadura. Ela está toda torta. A boca dela. Então apareceu problema de ATM, problema no mastoide, problema. Tudo que. ATM é a articulação mais importante que nós temos. Então você imagina, ela está toda torta e daí ela fica com problema. Aí ela falou que não era vesícula. Ela achou que era vesícula, porque ela fez um exame de ultrassom e aí apareceu lá uma sombrinha que não dava nem para ver direito o que era, e o camarada tacou no laudo lá, pedra na vesícula. Eu não tenho certeza se isso aí é pedra não, porque pode ser uma sombra também, existe essa possibilidade. Eu testei a vesícula dela e não dava nada de anormal na vesícula. Pode ser até que ela tenha pedra, mas não dava normal. Mas a boca dela estava um desastre, né? E aí ela ficou pensando se ela tinha dinheiro, se ela vai no protético mudar. Falei: mas a senhora gasta com tantas outras coisas, gasta com os netos, gasta com o marido, gasta com todo mundo, e não gasta com a senhora. É importante gastar consigo mesmo nas coisas certas. Mas eu contei toda essa história porque eu queria dizer que essas senhoras têm que procurar a farmácia interna e conseguir tomar um medicamento que seja pessoal, né? O terceiro item, que eu estava contando dos itens, não sei se você se lembra, saí, derivei, né? Sou muito assim. Terceiro item, eu me respeito e aceito os meus limites. Isso é muito importante. Todos nós temos um corpo emprestado por Deus para podermos evoluir aqui na Terra. Não podemos ser arrogantes e achar que podemos tudo. Desde modificar o nosso corpo com plástica, retiradas de órgãos que consideramos desnecessários, até criarmos produtos artificiais para inserir no nosso organismo. Temos que nos respeitar e saber que somos únicos e individuais. Portanto, não podemos ser divididos em pedaços para fazer exames e depois comparados com os outros 6 bilhões de pessoas do mundo para que estejamos numa média. Então faz esses exames e os exames são comparativos. Quarto item, temos que estar sempre prestando atenção na natureza, pois o ser humano não é um alienígena da natureza. Ele faz parte dessa natureza e tem que saber conviver com ela e aceitar as regras dessa natureza. A natureza possui leis universais, que são físicas e consequentes leis químicas, que dependem muitas vezes do ambiente. Sendo assim, temos que respeitar primeiro as leis físicas. Assim, posso dizer que um exame de bioressonância foi o maior achado do Prêmio Nobel de Medicina de 1991. Esse exame apareceu através desse Prêmio Nobel. Dr. Bert Zachman e Dr. Erwin Deyer. Ou seja, Prêmio Nobel de Medicina. A comunidade médica aceita essa informação, porém, ela não sabe como utilizar. Dr. Bert Zachman e Dr. Erwin Deyer, em 1991, ganharam esse prêmio porque eles postularam tudo que deve ser feito no exame de bioressonância, que é um exame total e global e coerente com as leis físicas da natureza. Eu estou falando que parece meio difícil, mas se vocês entenderem, é como se a natureza fosse dentro de você e a gente... vocês já devem ter ouvido falar que existe o macrocosmos, né? que é toda a parte dos planetas do universo, e o microcosmo, que está dentro da gente. Funciona igual, né? Então, eu estou falando, espero que não esteja falando tão difícil, mas esse exame de bioressonância, ele é feito de uma maneira funcional, através das frequências emitidas pelos órgãos, e não invasivo, pois não tira nada do indivíduo, nem raio-x, nem com irradiações que matam, nem do sangue para... vai receber uma reação química dentro do laboratório, nem nada. Ele vai ver como tudo funciona dentro do indivíduo. E isso que é fantástico, cada indivíduo é um indivíduo. No meu entender, senhores ouvintes, esse procedimento de exame de bioressonância é o único que existe até hoje e que poderá chegar ao âmago da questão, ou seja, a essência da questão dos seus sintomas. Muita gente pode pensar que deve ser um exame caro, só para ricos, né, etc. Mas não é um exame muito caro. É muito acessível a todos. Pois o nosso intuito aqui, eu e a Mônica, é de caminhar com os senhores para o paraíso da Terra. É isso que nós queremos. Por isso que a gente fala, né, isso na nossa introdução. A Era da Luz, para caminhar com os senhores, retornar ao caminho do paraíso da Terra. E isso pressupõe que não tenhamos dores, não tenhamos doenças, não tenhamos conflitos, não tenhamos pobreza. E se cada um fizer a sua parte, como eu espero que eu estou fazendo, eu espero, a Mônica também está fazendo, essa nossa Terra tão sofrida poderá mesmo se tornar um paraíso. Então, eu gostaria de deixar os senhores ouvintes, nesse final do programa, pensando um pouco nas minhas palavras de hoje e se quiserem me procurar para que eu os ajude a tirar qualquer dúvida, por favor ligue para 3081-0829. Eu vou deixar também o meu celular, porque a semana que vem eu tenho muito pouco horário nas agendas. Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo tenha necessidade de fazer esse exame de bioressonância para saber exatamente o que está acontecendo com ela. Então vou deixar esse... Pode ligar agora, quer dizer, agora eu digo daqui a alguns minutos, porque eu ainda estou aqui no estúdio, né? Então não liga agora, senão eu vou ficar tremendo aqui com a vibração do meu celular. Mas ligue para 83356821. 83356821. Se você precisa realmente, essa semana, de um exame, de uma verificação do que está acontecendo, se você tem marcado alguma coisa urgente, tipo cirurgia de vesícula ou tireoide, e quiser primeiro olhar se existe essa opção, então, por favor, me liga. E lembro também que durante a nossa viagem, esse telefone celular vai ficar com a nossa secretária. Que viagem? Então, a nossa próxima viagem. Ah, é, nós vamos viajar também, é verdade. Eu pensei que já estava viajando aqui. Né? Eu não sabia, eu pensei, então nós temos uma viagem, realmente, nós temos uma viagem marcada para poder aprender mais. Sim, e aí nosso telefone, esse celular, 83356821, vai ficar com a nossa secretária, que poderá agendar você para quando nós retornarmos fazer esse seu exame de bioressonância. Ah, então também pode ser feito isso, né? Então eu gostaria que vocês soubessem que nós estamos tentando mais, o máximo possível de não deixar que as coisas desandem, tanto na terra, na nossa alimentação, na nossa saúde, no nosso corpo. Tudo isso tem que estar coerente, tudo isso tem que estar coeso nas suas leis. Não se pode inventar leis, né? As leis do universo foram feitas por Deus. E essas leis têm que ser aceitas e obedecidas. Porque se algo artificial for feito, com certeza vai dar besteira, vai dar resultado errado. Pode ser que não seja hoje, pode ser que aquele medicamento que você está tomando está certo hoje, amanhã pode ser que não. Então tem que ficar prestando atenção nisso, não ficar continuamente tomando alguma coisa e procurando externamente alguma coisa, porque cada vez mais você fica melhor. Então, nós já estamos terminando. Nosso telefone é 3081-0829. E lembre-se, ouvinte, não use a terra que você compra no supermercado para plantar sua horta. Essa só serve para plantar flor. Você precisa limpar com boca HM para poder plantar comida, para poder plantar seus vegetais. Então, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Às 10h30, sábado. Torne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Você acaba de ouvir pela Mundial programa A Era da Luz. Apresentação: Mônica e Miguel Ferrari. Mentira.